boa noite, 973, autorização Galeão, nível de voo 400, centro da informação Romeu. 6973, Romeu, confere, confirma, 360 para Galeão? 400, senhor. Solicito 400, vai aguardar a coordenação ou aceito 360? 360, senhor. São 1973, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, apenas November 857, Monsul, no nível de voo 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, Gael, Leda, Irume. Responder 5414, controle no 20, decima 8. 360, autorizado, conforme rota do plano de voo, apenas November 857, para Monsul. Decola da pistão no zero com curva direita na saída da El, Leda e Irume. 5414, transponda 1208, controle de saída 973. No 973, correto, com o desligamento, chama pronto acionar 0612. Chama lá. Estacionamento 973, posição meia. Autorizado, Golo 973, chama táxi. Número táxi 973. Torre Fortaleza, cordial boa noite, com 1096. Ainda Salvador, companheiro. 120 graus, 10 nós, pouso livre, pista no 0, 1096. Sente, desculpa aí, Salvador. Tá por isso. Descida azul 2795. Azul 2795, deixa preparar 4 mil pés, altímetro 0 no meio. 4 mil, tá livre da restrição em bom? Ok, estamos tentando reduzir. Obrigado. De nada. Azul 2795 livre da restrição em bom? Azul 2795 livre da restrição vertical em bom. Trato. 0096, Solos 26, libere à direita, chame Sol 1219. 219 à direita, graças. Nada. Gol 973, autorizado táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre, 118.95, ajuste altímetro no 0 no 6. E Apache, do ponto de espera da 101895, a torre. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 120 graus, 109, 0973. Ali decola 109973. Papá, nós vamos ter o meu controle Salvador. Mantém condições mais ao centro em Salvador, 1016. O Papa do Paral vem embora, se arrumeu. Confirmo que é o Beita, que era lá. Chame controle, 1208, boa noite. 208, boa noite. Colagem hoje é no rumo da lua. Um abraço. Fique visual. 9 em bordo, carro meu, confirmo o código transportacional, não recebo informação do seu transporte. HP. Sente o 9 em bordo, carro meu. Mantenha o código de transporte 0121. Faça o cheque do transporte sendo pai normal. Aí dentro não teve informação nem do modo alto, nem do modo carro. Reporte através de Veracruz. De Salvador, 973, boa noite. Bom, 973, boa noite, aguarde. Azul 2795, autorizado para cima terminar, sistema 0, dentro para 2500, pré-00 do pé, alpino promo 0 no meia, reposto, estabilizado. 2500, 2016, reposto estabilizado em nave da 10, 2795 da Azul. Bom, 973, contato na sala de classe, o parâmetro entrou 360, via saída da 1. 360 da EL, 973. Nova Embaixo Romeu, recebo informação do seu moto Alfa, agora 3, 5 milhas, sobre o oeste de Salvador. Yes, so far said apron 3, we'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Jet 338, your two reports on the exit of the apron 3. Report on exiting apron 3, American 230. Salvador 3258, informação Romeo, está no gate 2 para a cópia. 3258, autorizando Serra Bravo, Fox Trot, Zulu, conforme rota plano de voo, Zulu 9, após conforme, nível de voo 370. Decolo da pista no 0, primeira curva esquerda, deixo de sair da borba, após frontier, transpondo 5422 e o controle no 20.8. 3258, nível 370 para Fortaleza, dependendo do 19 autorizado. Decola do 10 com esquerda, bomba. Pressão front, transponder 5422. Controle 208. 3258, correto, com o regimento chama para funcionar 02 ao grid. Azul 2795, completo procedimento terminado, chama agora a torre em 1-1-8, decimal 9, 5, seu favor. 1895, bom trabalho. Oi Salvador, boa noite, Azul 2795. 2795, boa noite, continue a aproximação, pista no 0, renda no 0 graus, 109. Azul 2795. Continua a aproximação. Pouso 2795, pouso autorizado, pistola 0, 120 graus, 109. Autorizado, pouso na 110 para 2795 azul. Décima 1, alterne 128, décima 1 para 15. 125, 12835, boa noite, 973. Meu Bravo Zulu, controle Salvador, acima identificação, dessa vez chegada mais para o nível de voo 050, ajuste ao fim da promo 016. Canela 310, controle Salvador, acima identificação, dessa via chegada mais para o nível de voo 060, ajuste ao fim da promo 013. Meu Bravo Zulu, é confiscado pela plana de cara. Estamos grau 290. O Bravo Zulu é que consegue manter a presença da velocidade até o CAV 3. Próximo CAV 3. Autorizado, direto da Vitor 3, Papa Romeu Bravo Zulu Eco, mantém presença de velocidade, grato, desça até 4 mil pés, altimetro 1-0 no meio. Está Romeu, controle. Do Papo Fala, Vigo Ação Romeu, professor do Veracruz, reporte parênteses para ingresso do corredor interlado. 310, reduz a velocidade, 230 mais. Está livre do, da recepção vertical, chamei 310. O 795, Solas 41, libera a direita, chame Solo 1219. Direita e vai chamar Solo 1219 ou 2795. Alô, Salvador, boa noite, ajuda 2795, libera. Saúde 795, autorizado táxi Alfa, também está pensando isso daqui, só um minuto. Opa, 795, vai mais atenção antes daquilo, vai aguardar o redoc que está sendo realizado no Pati 3 no minuto, vai lembrar a posição 4 Romeu, que é essa prevista. Vai manter a posição então, aguardando liberar a posição 275. Cachimbo. Não é 310, controle. A ultrapassagem nesse momento que a diferença de grau de peso que estou recebendo está apenas de 20 nós de separação. A separação para sequenciamento esquerda, proa 03. 035, o Ocean M310, livre desse 060. Livre desse 060. Ok, Oceano 035, o Ocean M310. Vou esperar a radial 280 de Salvador, Ocean M310. Não, é 30, confirmando a incrementa na zona plástica. Taxi 1-8 a bordo, o tema Tom Pessoa, autonomia 3 horas. Então 3815-8, autorizado taxi, direita, Índia, ponto de travessia no zero, chama a torre. Em 1-1-8, decimal 95, ajuste ao altímetro no zero no meia. E a Índia com a torre no ponto de espera, ponto de espera no meia, tá? 3858, obrigado. Salvador Ground, American 230, approaching the main apron for gate 10. American 230, cleared to enter the main apron until the gate 10. Roger, American 230. O Azul 795, autorizando ingresso faixa 3, é quadro Romeu, é previsto. É, porém, segue o sinalizador. Então, parte 3, 4 Romeu, Serra November, reporte visual com o Alisson. Papá Romeu, prazo do leste, está autorizado para o segmento Renato. Então, 0 daqui para 2500, pés, altímetro no 0, 16, reporte estabilizado. Para 2.500 metros, descendo para 2.500 metros, encontrará estabilizado para o lado. Ocean M310, autorizado para 4.000 metros, altímetro 10016. 4.000 com Alfa 9 Bosta Romeo, chama agora a torre 118, decimal 9. 118, decimal 95, 90 Rocha Romeo, grato. Pulo. Torre é o helicóptero papapá Novanda Rocha Romeo? Novanda Rocha Romeo. Adiante. Ação hoje é aproximação no visual já com Serra Novembro, Serra Novembro. Acusaremos na final curta. Frente. 120 graus, 109, informe vertical da Rimar. Tomando vertical da Rimar, cara, boa. Ainda estamos a 30 milhas de grande distância. Já o terceiro dessa fala mesmo de voo, 050. Pode usar o 050, pode voar TAP da presente. Autorizado, direto e rápido, azul 2788. 2768. Controle de Salvador, boa noite, tá 3858, na Morba, 1300 pés. Vale. Poxa, não é 310, vai na produção, Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, contato uma dala da colagem, subavia, saída Morba. Para o nível 370. Sobe via Morba para o nível 370, 3850. Oscar Romeo, avistado, pouso livre, pista 17, 120 graus, cone 09, forma solo controlado, na Honda Oscar Romeo. É, se fizeram uma sinal curta, fazendo um sobrevoo aqui no momento. Telefone sinal, Serra Novembro, Serra Novembro é o Novembro Rocha Romeo. 7 Romeo, pouso livre no 7130 graus, 109, Novembro Oscar Romeo. Olá, que o fato usou aí, vai, confia. Bravo do Leste estabilizado na TVR, visual. Bom, meu Bravo do Leste, chama agora a torre 118, decimal 9, que seu bom posto. Bom trabalho, senhor. Em Salvador, é o Papa Romeu Bravo do Leste, final do TVR, visual estabilizado. Sente, continue a aproximação, pistão no zero, vento no 30 graus, ano zero, no ar. O Bravo Zulueco, qual é o seu pátio de destino após o pouso? Previsto parte 3, ó. Parte 3, 7. Continue a aproximação, pista no zero, Bravo, Zulu, Eco. Bravo, Zulu, Eco, é. Nosso tempo de permanência no solo é no máximo 40 minutos. 40 minutos, se essa coordenação de estacionamento no parte 3 já havia sido coordenada para o inferno, confere. Afirmativa, através da companhia da Azul. Ok, sente. Graças. Autorizado, pouso no ano dela. Autorizado, pouso, pista no zero, vento no 30 graus, com no 09. Autorizado, pouso, ciente, Bravo, Romeu. Bravo, Zulu. meu Gol, confirma o horário da notificação, por gentileza. Tá, Romeu, Romeu, Gol, você me escuta? Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, Golfo 677, Coral, passo conforme. Decola da pista no 7, primeira curva direita, no perfil de saída, Coral. O transponder é zona 0263, o controle no 208, apenas confirmando o plano Yankee, após modifica e prossegue usar o destino. Economia alternativa. Deixa eu falar o meu custo, assinamento e da área estimatória em 1:35, bom voo. Janela 30, chama agora, torre 118, décima 9, tem que ser um bom posto. 2-9-6. Chamador 1-2-3-3-0, continue a aproximação, pista 1-0, aguarde autorização de pouso, vento 1-3-0 graus, 1-0-9-6-3-1-0. 4-0-6-0. Está falando, Bravo Zulu Eco, solo 5-5, libera a direita, chora solo 1-2-0-9. Mike 230, good evening. Papa Romeu, Bravo Zulu Eco, prossigo táxi Alfa, Kilo, Pat 3. Fique atento ao balizador, posição prevista 4 Lima. O Bravo Zulu Eco só confirmando a estadia no pátio 3 a, em torno de 40 minutos para a próxima decolagem. Gente. Serra confere, por exemplo, Serra Bravo Foxtrot Zulu, conforme rota para o de voo, até no 1-9, após conforme, nível de voo 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, deixou de sair da Borba após Frutti, transponda 5425 e controle no 208. Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, Romeu, Romeu Golf. Papa Novembro, Oscar Romeu, chame solo 1209 para a cópia da autorização do seu plano. 63 10 da Chené, pode pousar? Afirmo, estão no zero, vento 130 graus, 109. Lembra boa, né? 30. Romeu, Romeu Golf, táxi autorizado via pista, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Romeu, Romeu Golf. Depois 23 de 10, né? Notificação. Bem, só um minuto 4, temos confecção ao seu plano. Só um minuto 22 e 5, já temos aqui. Confirma, já se encontra na Imar ou em Salvador? Canaia 6310, solo às 23 horas, libere a direita, sobe solo em 1209. Direita 209, Romeu, Romeu Golf, autorizado a decolagem, 17, 130 graus, 109, Romeu, Romeu Golf. Prisma 030 Taxi Alfa, reportagem para Juliette. Romeu, Romeu, Romeu Golf decolou ao 02, chame controle em 1208. Ah, boa noite. 1208, boa noite, senhor. Obrigado. Salvador, muito boa noite. É o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado em 97, vai cumprir o seu decoral. Romeu, Romeu Golf, contato radar, vou para nível de voo 60, vou direto coral. Direto coral, está acendendo para 60, Romeu, Romeu Golf. Autorizado Serra Novelo, Serra Novelo para Salvador após retorno com toque remetido em Valença, 500 pés, inicialmente próximo em coordenação com a torre 118 decimal 95, aciona a transitória 0135 e o controle opera em 120 decimal 8. Correto, o segmento já possui pegou a autonomia alternativa. E o PLB. Para acionamento, chama a torre 18.95, bom voo. A gente chama 0 no meio, vai ter a tarde para 366. 0 no meio. conforme fora do solo? O Nevada Alaska, Romeo. Salvador Bones, Azul 42, 98, descida 1, 970, na chegada Mari. Azul 4298, aciona a identificação. Desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no meia. Chegada Mari. 4.000, no 0 no meia na Mari, o Azul 4298. Outro 298, inicialmente a critério. Ok, obrigado. Passa o salva, aliás, Serra Victor 366, voz 2782. O 2782, chama a torre na frequência 118.95. 118.95. Vamos manter o rumo da pista no 7 para agilizar o cruzamento da final da 0. Temos tráfego na aproximação para a pista na 0, confirme. Afirmativo, sem problema. Mantendo o rumo da pista no 7, agilizando o cruzamento da final da 0, Novembro, Oscar Romeu. Romeu. Salvador, boa noite, Azul 2782. 2782, boa noite, 7 do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 130 graus, cono 09, 2782. 2782. Alinhamento da 1-7, pronto para o cruzamento do eixo da 1-0. Agilizando o cruzamento, reporte na cabeceira oposta, o Novembro Oscar Romeu. Reporte na cabeceira oposta, o Novembro Oscar Romeu. Cruzamento efetuado para ingressar no Axé, acendendo para 1.000 pés, é o Novembro Oscar Romeu. Está livre, prosseguir, reporte farol de Itapuã, Novembro Oscar Romeu. Reportará Itapuã, Novembro Oscar Romeu. Azul 2782, 130 graus, 109, pouso autorizado, pista 102782. Lembre pouso na 0 Azul 2782. Oscar Romeu, chama agora o controle, frequência 1208, até a volta. Até a volta, passa. O grupo passou para 120.8. 74.500 da Serra. Papá, na venda Oscar Romeu, mantém o litoral, adiciona 0 no meio, reportando o farol da Barra. Reportando o farol da Barra. Salvador Rio, 5974.500 da Serra. Salvador, Rio 5974, 974, aciona agora a identificação. Ajuste em Salvador no 0 no meio, desça para 4.000 pés. Voa direto Victor 368. Deus autorizado Alfa, Kilo, Faixa 3, até o finalizador, prevista 3 no meio. Alfa, Kilo, Faixa 3, o Rio 5974. Vou então agora na proa 220 por 3-4 milhas para evitar a área restrita após ser redirecionado para a TASA. 220 Rio 5974, funciona 4. Duração de identificação e chama Salvador na frequência 120 decimal 8. Farol da Barra, November Rocha Romeu, estimando Valença aos 2335. 2335, copiado, November Rocha Romeu, frequência livre. Prato. Salvador, 2305, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Então, eu acho que a Papa Golf e aciona a identificação. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, contato radar passando coral. Voa Mari para a chegada Mari, reporta no ponto 10 de destino. Salvador, com 1096, táxi com 1075, 3025, 0935. Você está chamando 1075, não está vendo? Firmo, 1075. Autorizado táxi com 1096, avião com 1, índio, ponto de parabéns, chama 0, chama torre, 118.95, ajuste altímetro 0096, bom voo. 0096, táxi 1, índia, 10. Chama 118-95-1095. Você não tem mais alternativa novamente, por gentileza? Tenho minha Chanel 6310, informação de Sierra, autorização, equipe, nível, no posto 390. Chanel 6310, autorizado, Sierra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, 7, Conforme Rata, no nível de voo 350. Decola piscina 0, primeira curva à esquerda. Prefeito sai da Puca, transição Caju. O transponder é 05436 e o controle 120.8. Então, nível 350, rota do plano após o Luno 7, decola 10, esquerda, Puca, Aracaju, 5436, controle 20863, 1009. Chega 6310, correto, cotejamento, chama posicionar 03, bate 1 na posição. Afirma, posição 3, chama para o pushback, 6310. Me escuta? Firmo, boa noite. Boa noite, o senhor está pronto? Bom dia, por favor. Não entendi. Um momento, por favor. Ok, sente. Agora sim, estamos juntos, o 1096. Vai sem parada na pista, na primeira direita? Afirmativo, 1096. Partida primeira direita, separada na pista, vento de 120 graus, 109, gol no 096. Negativo, primeira direita não, só na cabeceira, gol no 109. Agilize, na medida possível, agilize o máximo, a linha e decola separada, 120 graus, 109. Ok, a linha e decola separada, gol no 096. Rio 5974, reduzido agora para 1909. Redução 1909, Rio 5974. 974, desça para 2000 pés, ajuste no 06. 2000, 0016, 5974. 3305, voa até a órbita 368. 3305, se a órbita 368. Passos 4, reação uma navegação na proa de Duna, autorizado o procedimento MTB Zulu, som no zero. MTB Zulu, proa de Duna, Rio 5974, descendo 2. Passou 366, estabilizando na RNAV, Campo à Vista, o 4298. Azul 4298, chama a torre agora na frequência 11895. Boa noite, obrigado. 3305, reduza para 2009. 2009, e aproximação, reporte 372, vento 120 graus com 109. O azul 4298. Reportará 372, 298. Azul 9148, pouso autorizado no 0, 120 graus com 109. Pouso autorizado, 9148, obrigado. Avião sai da borda para nível de voo 370. Fala 08, muito boa noite, o 1096. Zé Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle LES, frequência 120.1.